galera, ouvintes do NL Cast. Muito bem-vindos a mais um episódio, dessa vez o episódio pós-campeonato, né? Estamos aqui quase com o time completo, falta o Stefano, que tá fazendo janta, deplorável. Estamos com Belu, lindão lá em Berlim, German. Fala, galera, diretamente de Berlim, Conexão Berlim. Olha que voz de veludo. Robertão, diretamente do Jaraguá. Diretamente da minha casa. Tamo junto. Em Belo Horizonte. Isso. Mingote, nosso querido convidado do dia, que passou no Nacional, jogando de Moneyless Dredge. Moneyless Dredge. Vigoroso top 16. Décimo segundo? Décimo. Ô, Mingote, quanto que custou seu deck, Mingote? Conta pra gente. Atualmente ele é cotado no MTG Goldfish com $300. Na época, há famosos um ano e meio atrás, eu paguei R$450. Ah. Fora as full do site. Ele é cotado a $300 sem as full, né? É, sem as full. Você pagou caro ainda. Ah, nada. Tá um pouco mais caro por causa das forças ao vivo também, mas... Se o Burn não usar Fetch, é o deck mais barato do formato. Eu acho. Mas creio que sim. Bem provável. Bem provável. O que, por si só, já é um feito, né, louvável. Num formato que os players têm decks de R$10.000 ou mais. Fazer um top 16 com um deck de menos de R$1.000. Tá. Qual dual que você levou, Mingote? Qual dual que você levou? Ih, caiu. Parabéns. Caiu, Mingote. Eita. Daqui a pouco ele volta. Eita. Voltou. Eita, Mingote. Voltou. Ô, Mingote. Oi, Mingote. Você tomou, tomou Leyline aí? O que que é? O Dread Return. Cadê o Dread Return? Tomou Sushi Extraction. Sushi é bom que tá certo. Tomou Leyline ou deixa ele se manifestar e enquanto isso a gente vai falando do National League. Então vamos falar. Bom, fala aí. O evento foi um sucesso aqui em Belo Horizonte. Aqui em Belo Horizonte não, porque eu tô em Lavras já, né? E, pra falar a verdade, o evento é em Lagoa Santa, que é perto do aeroporto de Confins, né? Mas foi melhor do que o ano passado. Em que aspecto? Aspecto a gente teve bem menos intercorrências, né? A administração do hotel mudou, a staff mudou toda, praticamente, principalmente a staff que mexe com eventos. É outra responsável, é outra equipe, né? Então eu tive poucas intercorrências. Tive um problema com a internet que atrasou o stream duas rodadas, não foi, Belu? Foram duas rodadas. A gente entrou na terceira. Mas que foi resolvido depois disso e a internet se manteve estável durante todo o torneio, inclusive no domingo. Só um detalhe sobre esses jogos que não foram passados ao vivo. Matheus falou que eles foram gravados e que vai ser postado no canal do YouTube, no Legs dos Moicãs. Então, isso passou ao vivo, mas a gente ainda vai ter a oportunidade de ver a rodada 1. Inclusive, foi entre o Hermes de Moody contra o João Carvalho, que estava de IBG Depths. Isso, vai rolar no YouTube, com certeza, e assim que o Matheus começar a upar os vídeos, né? E o outro problema absurdo que a gente enfrentou é o problema no Air. O E estava bugado, para quem não sabe, ele está passando por umas atualizações pela Wizards e a gente deu a sorte, né, deles não estar funcionando corretamente no dia do evento, dia do NL. E qual que era o principal problema dele? Ele não fazia as scripts automaticamente. Então, os nomes dos jogadores tinham que ser preenchidos manualmente pelos próprios jogadores ao final da rodada, né, ao final do match, da partida. E isso causa vários transtornos. Qual que é o principal dele? Os nomes dos jogadores não vêm na ordem do pareamento do sistema, né? Então, o scorekeeper ele tem que conferir se o player 1 no sistema é o player 1 na sleep, né? Além disso, tinha jogador rubricano no nome. Então, ele fazia uma rubrica no player 1 e depois rubricava lá onde ele tem que rubricar mesmo, né, no resultado. Aí o nosso scorekeeper tinha que baixar um santo e descobrir quem que era o jogador, né, que estava rubricando as slips. Isso aconteceu algumas vezes, nosso juiz até avisou isso depois, né, e parou de acontecer. Infelizmente, esse problema específico trouxe algumas intercorrências de pontuação errada que foram todas resolvidas durante o decorrer do NL, né, do torneio. Mas, claro, gera um certo desconforto no jogador que vai lá, mas aconteceu por isso, viu, galera? O Air não tá funcionando. Inclusive, eu recebi mensagem de um lojista perguntando como é que você tá fazendo o campeonato aí? O Air não tá funcionando. Eu falei, velho, é mágica. A equipe tá fazendo mágica. Mas funcionou, deu certo, no final das contas. E o campeonato foi, né? Além disso, a gente teve uma caravana gigante dos outros estados, né, do país. Então, a gente teve Nordeste com 6 jogadores, né, representando forte. A Brasília veio muito forte esse ano, foi mais de 10 jogadores, né, com o Fausto, que comentou com o Belu aí, a stream, né, fez a stream do NL. Curitiba veio, né, o Paraná, o Arthur, que organiza lá, veio de Curitiba, trouxe uns amigos com ele. Santa Catarina, veio pesado também o Mui, né, Marcelo Sweat, né, Sweat, acho que eu tenho acertado o sobrenome, veio forte com a galera de Santa Catarina, né, mais de 10 também, salvo engano, veio como sempre Rafael Obrunisk. O Brusnik. É grande Rafael. Ele tava do meu lado, perguntaram pra ele o sobrenome por algum motivo. Ele falou assim: não é Rafael, vai. É Rafael. Aí veio com a galera do Sul, Rio Grande do Sul, né? Marcando presença com a gente. Além disso, Felipe Duarte e mais, que organiza, um dos organizadores do Alpha Legacy, né? Veio pesado também com a galera do Rio de Janeiro. Muita gente do Rio de Janeiro. Não, Rio de Janeiro nunca decepciona, velho. Os caras estão sempre participando forte do torneio, né? Então, assim, veio bastante gente do Rio de novo. Além disso, o pessoal do Sul de Minas, né, participou também. E veio bastante gente do Sul de Minas, então tem Formiga, tem Varginha, Pouso Alegre, Lavras, né? E várias outras cidades aí do Sul de Minas, se eu esqueci alguma. Mas não dá pra deixar de citar também aí, né? O pessoal do Nordeste. Eu falei, foi o primeiro. Falou? Que eu falei. Ah, então foi mal, é que eu não ouvi, não? Deu um foi pau o aqui. Primeiro, com o organizador, o pessoal do Sul de Minas, com o organizador do Legacy Y, né, o Volpato, tava aí, com a galera também. E o Vinícius, lá do Mato Grosso, você falou? Pois é, vou chegar nele agora, E a gente teve um guerreiro sinistro, né? Que veio do Mato Grosso do Sul, Vinícius, porque viu um artigo na Liga, né, o artigo de divulgação do torneio, acompanha meus artigos, foi lá falar comigo, né, e eu achei o máximo, o cara veio sozinho do Mato Grosso do Sul, velho, tipo, Campo Grande, ele mora na capital, diz que lá não rola legs, mas é semanal, né, periódico. Mas tem uma galera que tem os decks e junta na casa de um sujeito lá que tem mais de um deck e se emprestam e jogam. Aí ele viu o anúncio e falou: pô, vou lá nessa merda. Sensacional, velho. Tava lá, Vinícius. Oh, Guerreiro, Vinícius. Valeu, Vinícius. E galera. Pela presença. Do Sul. Alô, tá me ouvindo? Sim. Sim. Que bom, quer dizer que a internet aqui funciona. Ó, Vinícius e galera do Mato Grosso do Sul, Vinícius, você é o cara, velho. Você é um guerreiro, você é um herói. Teve quatro pessoas de São Paulo também. Quatro pessoas de São Paulo, não vou esquecer de vocês. Time, Zumestai, Brasil, acho. Claudinei. Claudinei. E... vou lembrar. O quarto. Vou lembrar elemento. E vou falar. Deixa eu só mandar um beijo pro Vinícius aqui. Vinícius, é o cara, velho. Você representa a garra que o jogador de Legacy tem que ter no Brasil, né? Você, contra todas as adversidades, veio sozinho pra jogar o NL e compartilhar esse momento com a gente. E galera do Mato Grosso do Sul, né? Ano que vem, onde quer que seja, qualquer que seja a situação, deem as caras, véio. Vocês vão ser muito bem-vindos. Com certeza. Pergunta aí pro Vinícius se ele gostou. Com certeza. Pergunta pro Vinícius. Lembrei, Cabelo. Cabelo veio de São Paulo, porra. Eu até encontrei com Cabelo na quinta-feira. No Albano. Doido demais. Encontrei com ele no Albanos. Tava lá o Cabelo, o Stefano, o Danilo chegou depois. O Parada veio da Bahia. Tava comigo também lá no Albanos. Na quinta-feira eu sofri uma queda numa vala dentro do estacionamento. Esse nacional foi punk. O Oder, que geralmente me ajuda lá na sexta-feira, teve uma cólica renal cabulosa. Comecei trial com... a outra intercorrência. Comecei trial com 16, porque eu ia ter que fazer sozinho, né? Inscrição e ir lá e organizar mesa e ser o juiz do torneio, etc. Só que eu vi que não ia dar certo, não ia rolar. Eu convenci o Pet a me ajudar lá. O Pet veio e organizou as mesas e foi o juiz enquanto eu fazia inscrições. Aí a gente começou a fazer os trials de 8 pessoas. E assim, foram 11 trials, mais um Inhamete, ou seja, 12 ao todo. Um Inhamete foil, né, que a gente fez na sexta. Então a galera chegou pesado na sexta já de manhã, assim, muita gente. Chegando de manhã na sexta, eu comecei a armar as coisas do torneio por volta de 10 horas e uma hora já tinha gente lá perguntando, e aí, que hora que vai saltar o trial, né? Que hora que vai começar? Eu falei, gente, vai começar às 15 horas. Aguardem que vai começar, né? A gente teve um número bem, bem legal, assim, de pessoas nos trials. Nós vendemos uma inscrição, 40 inscrições, né? Quase 40 inscrições. 40 inscrições que o cara podia comprar de R$35, né? Jogar quantos trials quisesse. Então, a gente teve uma rotatividade bacana aí de trials e vendemos mais inscrições para o Inhamete, né? Que foram 16, mais 16 inscrições do Inhamete. Então, foi bastante gente no primeiro dia. Bom, no segundo dia... Bombeiro. Oi, então, fala comigo. O Parado não é um dos caras mais legais que já conheceu na sua vida? Sem dúvida nenhuma. Parada, velho. Eu sou fã do Parada, velho. E o Parada tá me devendo um bye, tá? Eu dei o bye 1 que ele ganhou nos trial, eu dei pra ele, viu, Parada? Esse bye aí foi praticamente eu que te dei, tá me devendo. Tô brincando. Não, o Roberto passou lá na mesa e falou assim, cara, por que você não dá bye pros 3-0 que tá no trial de 16 pessoas? Eu falei, realmente. Eu cheguei lá, a Parada tava... começando a jogar a última rodada do trial. E eu dei bye pra ele e pro finalista, que é do Rio de Janeiro, acho que. Ele tava de Defentex. Eu tava, não sei de o nome dele. Mas é gente boa pra caramba também. Esqueci. Velho, o Parada foi sinistro, porque eu caí, o Parada tava comigo, né? Eu achei ele perdido no hotel, peguei ele no hotel e falei, vamos pra Belo Horizonte, nós vamos encontrar um povo lá. E foda-se, eu te trago aqui depois, se for o caso. Aí nós fomos para Belo Horizonte, encontramos o povo no Albanos, aí eu estrubiquei lá no estacionamento, ele foi lá, me socorreu, tirou umas fotos para mim do lugar. Eu queria matar o dono do lugar, mas ele não apareceu, nem para falar desculpa, né? E o Parada me ajudou lá, tirou um tanto de foto, mandou para mim, filmou a porra toda. Aí foi sinistro. Aí deixei lá no hotel depois com a perna doendo e passei o Nacional mancando. E meu pé tá inchado até hoje, essa merda. Eu ando e ele incha. Parado, esquece de mandar meu abraço aí pra galera da Bahia, pro Nuno, pro Arthur. Estão tudo sumidos. Queria falar aqui que tá caindo uma tempestade aqui agora, tá? Então se eu e o Mingote cair, que o Mingote mora aqui pertinho de mim, é porque acabou a energia, viu? A chuva tá pesada aqui agora. E outra coisa também sobre o Vinícius, que eu... Thiago vai deixar eu mentir, né? Falei com o Thiago no WhatsApp da sexta. Falei, velho, você me apresenta esse cara que eu quero conversar com ele, quero dar os parabéns pra ele. E acontece que no domingo, quando eu encontrei com o Thiago, ele tava jogando o Super, ele tava meio bolado, eu acho. Acho que você perdeu no Super, não foi, Thiago? Você perdeu, não perdeu? Eu perdi, cara. Não, mas aquele Super eu não devia nem ter entrado, né? Ele tava em condições, não. É, pois é. Aí você tava meio chateado e tal, tinha umas tretas. E eu te perguntei, velho, me mostra o Vinícius aí, você nem respondeu. Você saiu fora, virou as costas e foi embora. Acabou que... Sério? Foi mal? Você não deve nem lembrar. Foi. Ô, bicho. Você domingo, virou as costas, meu domingo foi trash, foi mal. Pois meu é. Domingo foi aí, trash. Não, eu não tava pensando direito em nada. É só porque eu queria, se o Vinícius tá escutando o podcast, não sei, que eu queria falar contigo pessoalmente, mas espero que eu tenha a oportunidade ano que vem. Demorou? É isso aí. Cara, ó, o que eu ia falar? Ah, meu domingo foi tão trash que o Albieiro, a hora que eu joguei com ele, ele virou pra mim e falou assim, porra, velho, você tá dormindo? Pera, eu acho que eu nem acordei nesse domingo aqui, o domingo foi terrível pra mim. Mas, voltando na retrospectiva, a gente chega lá no domingo. Deixei parada, né, fomos pro hotel, eu fiquei já na sexta-feira eu já fui pro hotel, montei tudo, teve isso tudo. No sábado a gente foi pro main event começou com 10 minutos de atraso. 10 minutos, tava todo mundo sentado e eu dando meus anúncios, né? Então, assim, funcionou bem, a equipe de juiz aí sempre bem presente, né? Os juízes estavam bem preparados, coordenados pelo Breno, que foi nosso juiz mor, né? Então, a gente teve 7 juízes no main event. Eu acho que ninguém ficou sem auxílio, né? Da equipe de juízes lá, não. Eu acho que foi até... mais do que o suficiente. Então, foi o sábado foi bem legal também, porque sem atrasos, a gente colocou no grupo e no site opções de comida, etc. E ninguém chegou para mim para reclamar sobre comida. Esse ano a gente não fez intervalo. Eu acho que todo mundo conseguiu se alimentar no torneio tranquilamente. Assim. Bom, o sábado terminou, a gente ainda foi encontrar com a galera no botequinho do lado do hotel, botequinho sinistro, né? Botequinho sinistro. Botequinho sinistro, a gente ficou por sinistro lá. Sinistro de bom, hein? Sinistro de bom. De bom. Sinistro de bom. O top 8 ficou definido, foi a melhor coisa do sábado que eu fiz, velho, anunciar o top 16. Foi um dos melhores anúncios que eu podia ter feito no torneio que eu organizei, porque o top 16 estava cheio de cara muito querido, véio, por mim, né? Muito próximo meu. E foi ótimo dar premiação para todos que fizeram o top 16, em especial aqueles amigos próximos que estavam no top 16, né? E foram vários meses. Então foi o melhor momento do dia, foi anunciar esse top 16, foi bom mesmo. Com exceção do Pato, que é um filho da puta e sumiu, né? A gente tava procurando ele debaixo das mesas lá, porque ele é pequenininho. Aí eu tava procurando o desgraçado, sumiu, velho. Falou comigo, Thiago. É não, porra. Foi comer, o cara não quer nem ser anunciado, bicho. Vê se pode um trem desse. Entreguei a premiação dele pro Rafael. Mas assim, com essa exceção, que ele inclusive não participou da foto do top 16, né? Depois a gente vai fazer uma montagem, incluir ele lá. Ou então escrever Pato, né? Assim, antes de divulgar a foto. Com exceção desse sumiço dele, foi excelente. O Robertão até gravou um vídeo, né, Robertão? Jogou. Gravei, no grupo, né? Depois. Tá lá, gravado. Então, é momento histórico. Foi massa. Foi muito massa. Muito bom. Momento que a Ana comemora uma Last Dread em décimo lugar, foi massa, né? Foi, pô. Top demais. E no domingo a gente teve o NL Super com 58 pessoas, né? Eu, inclusive, mas domingo foi um dia muito horroroso pra mim. Eu tive um imprevisto, minha esposa perdeu a avó e me ligou de manhã, eu não podia sair. Eu tava cansadaço, porque eu não dormi nada. né? Todo mundo que olhava pra minha cara falar que eu tava morto. Mas, assim, eu consegui encerrar o torneio dentro do possível ali, entreguei as premiações, terminei o top 8, né, do main event. Tanto que eu dropei do NL, que eu já não tava conseguindo pensar. Meu jogo com o Felipe Duarte foi, assim, uma negação, bicho. Eu, por exemplo, eu já comecei embaralhando o Echo of Eons quando eu castei ele do Grave. E a gente só percebeu isso 3 turnos depois, quando o Felipe falou assim, você embaralhou o Echo. Eu falei, embaralhei, foi mal. E a Echo tava na minha mão de novo. Eu falei com ele, beleza, eu vou terminar esse jogo aqui sem castar Echo. Né? E foda-se, vamos fazer um fair play. E foi bom, porque se eu tivesse caçado Echo, eu ia tomar, segundo ele depois, me contando, um petit theft na Planinalta lá, na Parter of Veils, né? E me fuder. Eu ganhei comprando carne, etc. Ganhei o G1. Depois eu tava perdendo trigger de Emry, tava uma merda. É, e depois eu fui pareado com o Albiero ainda. Pensei na jogada, na 7 de vida. Falei, vou pegar a balista no side, gastar 3 tumba aqui, né? 6 de vida, fazer para 3 e matar os bichos dele. Ele tinha 3 bichos, estava sem mão já por causa de um eco com o Narset, né? 3 bichos e ele tinha um Crater Hoof na mão. Ele não ia conseguir castar o Crater Hoof sem bicho. Fiz a jogada. A hora que eu fiz a jogada, eu peguei a balista, fiz para 4, ou seja, 2 marcadores só. Já fiz errado, passei pra ele e deixei ele atacar. Aí ele falou assim, uai, passou pra mim? Aí ele castou o Behemoth e me matou. Ele virou pra mim e falou assim, tá dormindo, bicho? Eu falei, véi, eu acho que eu nem acordei nessa merda aqui. Aí, dropei desse torneio, terminei de resolver os problemas, né, do evento, fechar com hotel, fechar, negociar com o juiz, fechar com o juiz, paguei o juiz já lá à vista, né? Que foi um toque que o Breno me deu ano passado, que ia agradar bastante o juiz, e eu tentei fazer isso esse ano e deu certo, né? Já paguei o juiz no dia ali, e encerrei o top 8, né? Foi uma final, foi um top 8 sinistro, porque também estava cheio de amigo meu, e foi uma final, assim, que eu falei com o Robertão e com o Stefano já, que foi excelente, né? Foi excelente porque tinha dois amigos, muito amigos meus, inclusive os dois participantes aqui do NL Cash, né? Muita gente envolvida no torneio, muita gente envolvida no torneio, meus amigos todos eles, né? O Belu, meu amigo também, meu amigo na stream, narrando a final do Robertão e do Stefano, e todo mundo é amigo, entendeu? Então isso, cara, foi legal. Incrível. Aqui, vocês sabem que várias vezes, assim, eu fiz a transmissão, né, eu fiz a narração junto com o Fausto, da stream nos 2 dias, foi foda, foi incrível, nós batemos recordes, eu não vou nem, esses números vão estar com certeza no report lá na Eternal Magic, o Fausto sabe mais do que eu, mas foi incrível, todo mundo que assistiu e tal, mas teve uma coisa que chamou muita atenção, várias vezes ao longo dos 2 dias de torneio, a galera do chat falava assim, pô, esses caras aí nem parecem que estão jogando um jogo decisivo, velho. Olha lá, os caras estão dando risada. Dizem, que isso, velho? Um cara tá zoando o outro. O que que tá acontecendo, velho? Era tudo amigo, né? A gente tava entre amigos. E mesmo que não fosse, e mesmo que numa partida específica não fosse tudo amigo, o clima, assim, foi excelente. Teve um dos momentos mais bacanas da stream, que foi o jogo do Fred. Fred lá de Belo Horizonte, tava de Pox. Contra o... Como que chama, velho? O camarada lá de Brasília? Lucas Elian. Cara, Lucas. O Lucas Elian. É um cara incrível, incrível, incrível. E ele é surdo. E ele só se comunica... Ele só lê lábios, né? Ele só escuta, né? Entre aspas, lendo lábios. E o Fred... Fred é um lorde, né? O Fred dando toda a atenção e deixando toda a comunicação mais clara possível. Isso pra mim foi absolutamente incrível. Afinal, eu não vou nem falar, né? Afinal foi do caralho. É muito massa. Eu tava na sala ao lado, assistindo um jogo numa tela e, assim, puta emocionado de estar vendo dois amigões jogando e dando risada, divertindo e jogando uma partida de altíssimo nível, uma final de National Legacy, num clima super amistoso. E isso representa o que é o National Legacy. É como se fosse a festa de fim de ano dos brothers do Legacy do Brasil inteiro. É a desculpa que a gente tem para dar uma fugida da rotina pesada e encontrar lá com as 170 pessoas que estavam ali dentro, entre participantes e quem estava ajudando a fazer o evento acontecer. É, mas a gente estava em família. Só faltou o amigo oculto. Vamos fazer ano que vem. Boa ideia. A gente pode fazer um amigo oculto. Vai ser muito massa. Amigo oculto com cartinhas? Ou só vale foil. ou então o Alfa e Beta, né? Ô Belu, e também. Como é que foi essa experiência como narrador, né? Cansativo, né? 8 horas, mais de 8 horas às vezes direto, né? Dos 2 dias. O que você achou de ficar, né, fora do jogo, jogado, mas dentro do jogo comentado? Cara, foi muito legal. Foi muito diferente. Primeiro que eu nunca tinha feito isso. Assim, a gente já fez brincando, já participei aqui do podcast com vocês, mas sentar ali e ficar 9, quase 10 horas é uma falazada, né? Eu saí de lá desidratado, tanto que eu falei. Mas acompanhando as partidas e analisando, e ao mesmo tempo recebendo o input do chat, é muita informação, é realmente cansativo. Assim, eu e o Fausto, a gente dava umas pausas. O Thiago narrou um jogo junto comigo, enquanto o Alfa descansava. O Tulião Reis, o Jordani sentaram comigo também. O Oder sentou comigo. Assim como sentaram vários outros jogadores com o Fausto também. O Daniel Nunes narrou, inclusive, o jogo do Pato. O Daniel Nunes, que é o rei dos fracos, estava narrando o jogo do Pato. Foi ele que comentou, né, o jogo do Pato. Foi bem legal. Mas foi cansativo, mas valeu muito a pena. Eu acho que, pelo menos, o retorno que a gente conseguia perceber da galera do chat e do que os jogadores do torneio me passaram de feedback depois do torneio, que eu tenho certeza que todo mundo chegou em casa e foi assistir, né? Eu, pelo menos, cheguei em casa no domingo mesmo e já comecei a assistir o Day 1. Eu e a Júlia, que ela estava jogando no Day 1. No Day 2 ela ficou ali acompanhando comigo, mas no Day 1 ela estava jogando e ela queria assistir. A gente, no domingo mesmo, chegamos em casa, nem desfizemos a mala e começamos a assistir. Mas, então, do chat, galera do chat e a galera que assistiu depois, todo mundo elogiou bem. Então, interagir com o chat é bem legal, né? Cara, foi incrível. E foi uma coisa que... Porque é muito difícil. Inclusive, isso foi até um elogio que o Fausto recebeu. E até me repassou que muitas vezes... na verdade, quem falou isso foi o Romário Vidal. O Romário Vidal falou no Eternal Cast, que é o podcast da Eternal Magic, que ele estava assistindo, que ele achou muito legal que entre as partidas, geralmente quando rola transmissão de torneios de papel, né, entre as partidas fica muito tempo vazio. Né? Porque não tem jogo, às vezes não tem, os próprios comentaristas saem, fica muito tempo ali num hiato. E a gente tentou o máximo possível, e aí com a puta estrutura foda que Matheus Alves, Legacy dos Moicanos, montou de primeiríssima. Ele montou uma estrutura que a gente conseguia transmitir as duas mesas, né? Então, quando acabava o jogo na primeira mesa, a gente conseguia passar para a segunda. E a outra solução que a gente deu para isso foi interagir com o chat. Eu conversei com as lojas antes do torneio, conversei com o Bruno Lanza, a Vault, a TC Geek, eles deram brindes, né, para a gente sortear na live. A TC Geek deu um set de Cluster Storm, a Vault deu um Tarmogoyf e o Casquinha, Bruno Lanza, deu o kit das tokens exclusivas. Então, era um tempo inteiro ali, a gente ficava interagindo e eu estava postando as decklists de quem estava sendo streamado ali no Instagram, no belu.tv, no Instagram. Então, a galera já ia lá, já comentava a lista, todo mundo já tinha acesso. Então, acaba que parecia que éramos ali 400 pessoas sentadas num anfiteatro e assistindo ao vivo o jogo. Assim, foi bem foda. O Mirror de Maverick lá, que eu comentei, logo um Mirror de Maverick, né, velho, com as cartas que eu não conhecia. Tipo, não, Questing Beast é absurdo, pelo amor de Deus, toda hora eu descobri a habilidade nova do bicho. Mas, Aquele jogo que eu comentei ali foi legal, a interação com o chat foi bem legal mesmo. E a experiência é boa. Eu fiquei por pouco tempo, é porque eu já tinha que resolver outros problemas do Nacional e eu tava meio assim, aéreo, porque eu tava preocupado com outras coisas. Mas eu acho que foi legal, foi uma experiência bacana, apesar de pequenininha. Foi incrível, e agora eu tô fodido, né? Porque eu ficava vendo aquelas partidas, fiquei ali, né? 2 dias inteiros assistindo Magic. E dava muita vontade de jogar. E todo mundo que saía dos jogos passava lá na mesa e falava: pô, Belucho, eu tinha que estar jogando, me dava vontade de jogar. Mas aí depois da stream, todo mundo falou comigo que foi muito foda a stream. Então talvez ano que vem nem me deixem jogar, né? Eu mesmo foi um dos que falei isso. Eu falei: ô, Belu, eu vi a narração aqui, muito foda, parabéns. O único problema, velho, que se depender de mim, você vai narrar todos os Nacional agora. Você vai ficar sem jogar. Eu não vi ainda, mas eu vou ver. Eu não tive tempo pra parar ainda e ver, mas eu vou ver. Esse final de semana, inclusive, vou me dedicar a isso, a assistir a stream inteira. Aí o povo tava falando que eu tava igual o Romário. Ganha tudo. Oh. Ganha a porra toda, leva o troféu pra casa, depois aposenta e vira comentarista. Tá, ué, tá certo. Não tem que saber a hora de aposentar. Melhor coisa, aposentou por cima. Exatamente. Bom, e o Fausto também, ele trouxe uma galera de Brasília e interagiu bastante com essa galera de Brasília lá, né? Cara, demais. Ah, e tinha muitos queridíssimos. Ele trouxe, além do Daniel Nunes, ele trouxe mais gente para ser entrevistado, não trouxe? Ou é impressão minha? Ah, a gente conversou com todo mundo do Top 8. A gente conversou com todos os organizadores de liga. Menos com você, porque você foi embora. Na verdade, eu não conversei, não. Foi só comigo que não conversou, então. Que eu não conversei, não. Ah, não? Não, mas velho, tem problema. Sabe o que aconteceu? Era uma treta, daí, velho, porque a gente ia conversar com você. Ô, Stephanie, ó. Não conversamos com o Robertão, foi culpa do Stefano. Porque claro, ele tinha o voo para pegar, então a gente teve que não fazer as entrevistas antes da final, para começar a final rápido, para não correr o risco do Stefano perder o voo. Deu tudo certo. Acabei de chegar de Paris, eu tô na tour internacional do National Legacy, né? Agora a gente... Uhum. Tô indo para o Japão e depois Dubai, mas daí eu parei pra... Você tá no banheiro do avião. No banheiro do avião. Vai ser muito certo você pegar o voo. Não, depois que ganha fica requisitado demais, né, velho? Aí, ó, requisitado para várias entrevistas, participação em programa. O Belu já tá com o passe dele aí caríssimo. No Belu Night, né? Tipo, é o nosso... Talk show. É o nosso Riley Knight. É o nosso Riley Knight aqui do Brasil. Com o pessoal ficou muito boa mesmo, assim. Eu tava assistindo os jogos ali e as participações ficaram muito boas, assim. Tipo, eu achei que ia ser só a galerinha, mas de repente teve o Jordani, e depois chegou o Thiago, ele sentou de repente. Ficou muito massa, assim. Foi bem legal. Teve uma finalização do NL Cash na stream, né, velho? Maravilhoso. Teve uma reunião do NL Cash na stream. Deixar esse cast. Aqui, eu e Fausto, a gente tava tipo Patrick Sullivan e Cedric Phillips. A diferença é que eu sou mais bonito que o Patrick Sullivan e o Fausto é mais bonito que o Cedric Phillips. Isso eu não tenho dúvida, não, que você é mais bonito que... Os três juntos aí que você citou, Belu, é o mais lindo de todos. Muito obrigado. A Júlia é a mulher mais sortuda que existe. Meu Deus do céu. Que isso, ao vivo, velho. Fiquei vermelho aqui. Eu fiquei da cor do carpete do corredor do hotel que eu tô aqui. Ô, filho, não tem vergonha, não. Não tem vergonha das coisas, não. Eu falo é a realidade. Se é música eu fiz, eu vou ter vergonha de falar que você é bonito, Belu. E o rap? Vai rolar o vídeo? Não, rolou não, velho. Rolou não. Então vai ter que rolar um aqui hoje de novo, velho. Inclusive, falando em partir, ninguém falou em partir, né? Eu tô falando em partir. Eu vou partir porque, ó, no Brasil agora são 10 para as 9, mas aqui já são 10 para 1 da manhã. E eu tenho um longo dia. Ah lá, virou estrelinha já, bicho. Virou estrelinha já, ó. No final, ah, eu acho que eu e o Bruno somos a mesma pessoa, porque quando eu não ganho, ele ganha. Quando eu chego, ele sai. Que isso, velho? É, não tem base, não. Então, já virou estrelinha, ó. Já estamos tendo problema aqui com as estrelinhas do NL. Porque, ó, o Belu saiu, ficou 5 minutos, vai embora. O Stefano já entrou atrasado, é. Falou, não, tô fazendo janta, né? Tô aqui no meu momento de comer, vocês que me esperem. Né? Então, assim... Mas é porque amanhã... Tá difícil. Amanhã eu tenho que acordar cedo, que eu vou narrar o Nacional Alemanha de Legacy. Ah, não, velho. Cara, sabe como é. Depois manda o link pra gente. Manda. Vai ser twitch.tv/... Como é que fala Legacy em alemão? Como é que fala Moicanos em alemão? Meu Nossa, Deus. Não sei. Nossa, né? Mas é isso aí. Mingote, né, deve velho? Saber. Nem deve existir isso. Então tá, turma. Beijo a todos. Valeu. Foi incrível. Valeu. O Nacional foi incrível, foi tudo incrível. Amo vocês. Adeus. Adeus. É isso. Vamos perguntar então. Vamos quebrar esse voto de silêncio que você fez aí. Pô, foi mal. Teve uma tempestade de raios aqui. É, acontece. Né? E começar a falar do seu Nacional Legacy? Me fala qual que é a mágica que você fez, além de escutar o podcast que eu gravei com o João, a entrevista, e que ele falou que o Mana Les Dread seria uma boa pedida para o Nacional Legacy, né? Foi isso que te motivou a jogar com o deck? Ele fez entrevista, ele falou que o Mana Les seria uma boa oportunidade, uma boa opção, porque eu ganhei dele no semanal uma semana antes com o Mana Les Dread. Pra jogar pro semanal. Então tá pra tudo jogar explicado. Pra jogar o Nacional, eu joguei 6 partidas esse ano com o Mana Les. Foram 2 semanais, acho que intercalados de uma semana antes de seguir. Ah, então foram muitas partidas no ano. 6? 6, mais as 9 do Nacional. 5 contra o travesseiro. O Stefano, no tempo áureo dele, jogava 6 partidas em 5 minutos. Isso aí. 6 partidas era o café da manhã do Stefano. É, aí, né? Um dia eu chego lá. Meu sonho é crescer ser igual o Stefano. Mas me diga. Eu fui escolher o deck por alguns motivos pessoais. Queria jogar com um deck que era meu. Eu joguei ano passado com o Grixis Fiend. Não fui bem, mas não fui tão bem quanto eu gostaria, né? Tipo, fiquei na média exata, 4-4-1. Esse ano eu fiz 7-2 com o Mana Les Dread. Que isso. É um deck que pode... Ele ganha não só comigo jogando, mas com o oponente perdendo pro psicológico dele. Tem uma hora que os triggers vai acontecendo, o pessoal, você fala, ah, trigger aqui, esse bicho vai entrar, que resolve e tal. A pessoa vai falando que resolve. Só que você vê que a pessoa entra num loop ali e ela não consegue entender exatamente o que está acontecendo na mesa. E ela fica assim, o que, que eu resolvo? Entendi. E aí, geralmente, você ganha ali, mas você pode ganhar. Se a pessoa conhecer bem o deck e jogar contra, a pessoa joga direitinho. É o famoso concede no Infernal Tutto, antes do cara buscar Tendrils, né? Tipo, ah não, beleza, acabou. Acabou, vamos para a próxima. E, Mingote, você tava falando aí, né, da falta de conhecimento dos oponentes. Quantas vezes que o oponente ganhava no dado... Não, que você ganhava no dado e mandava ele começar. Você falou um negócio desse comigo, tipo assim... Não, G2, é o contrário. G2, o cara, em vez de falar você começa, o cara queria começar no G2. Né? É. Quantos oponentes, Mingote? Porque eu todas as vezes você ganhava no dado, né? Quantos oponentes fizeram você começar? Oh, eu ganhei 7 vezes no dado no Nacional Legacy. Foi triste o negócio. Mas é o sonho de qualquer jogador de Reanimator, né? Detalhe, tem que jogar de Reanimator então, porque isso aí é a melhor coisa. É a vida. Eu comecei 7 vezes alguém no dado, eu mandei meu oponente começar. Dessas 7 vezes, 3 oponentes meus quiseram começar o G2. Ah. Então, aí a gente fácil. Teve quatro, o quê? 3 oponentes de 9 partidas. Seis, então, não começaram quando eles podiam começar, quando eles podiam escolher. Sim, sim. Seis decidiram mandar eu começar. Eu não julgo então, muita galera, porque geralmente você não lembra do início, tipo, o cara mandou começar, quando você tá saijando, porque o cara já tá naquela sinfonia dos triggers e ele se perdeu ali. Se o cara nunca viu o deck, ele se perdeu ali. Entendi. Mas por que que você escolheu esse deck especificamente? Antes do ban do Running Six, Rugdelver era a match mais fácil do deck. De longe. Eu não tomo soft counter, tipo, não me dói. As Wastelands não faz nada comigo, então o Waste Lock do Running Six é inútil. O Clock do Running Six é um pouco lento, ele faz o Delver para fazer o Running Six, para depois fazer um Goyf. Então dava tempo de eu chegar a combar, dar duas cabalteras pro oponente, tirar os counter e ir pro combo. O Hate Grave dele não era Leyline, então não doía. Surgical atrapalha o deck, mas dá pra contornar. Então, pro meta era perfeito. Se eu pegasse Hulk Delver, ia ser jogo assim, G1, G2, fácil. Só que aí baniram. Triste, né? De Policarpo. Eu devia baneiro, ser o único mas... jogador que não jogava de Hulk no Nacional, triste combando o Running Six. Mas você ainda apostou no número de Delver do torneio? Eu apostei porque muita gente que tivesse o Rug, tivesse treinado pro Rug, poderia migrar pro R. E os decks que voltaram pro meta, como o Death in Texas, o próprio Eldrazi Stomp, alguns outros decks que não viram o jogo por causa do Rug, a match não é tão desfavorável. Além do que, o Mana Less tem um fator conhecimento. Pouca gente sabe jogar com e menos ainda sabe jogar contra. Então, isso ajudou um pouco a tomar a decisão. Foi um pouco de coragem, eu confesso. Um pouco de loucura, talvez. Mas o que ajudou a tomar a decisão foi isso. E tu chegou a enfrentar Delver? Mas que se pagou, né? Oi? Tu chegou a enfrentar Delver? Eu joguei contra dois UR. Eu ganhei dois UR dos dois. Quais foram as suas partidas? Você tem elas aí? Você lembra? Só um segundo que eu vou pegar aqui agora. Minhas partidas foram G1, Defend Texas, joguei contra o Marra, ganhei de 2-0. Eu joguei contra o Stone Blade, 2 UR Delver, 1 Lands, 1 Food Chain, 1 Big Red, 1 BG Depths e 1 Grix Control. Foi bem variado o field. E você perdeu pra quem? Eu perdi Nossa. Pro UW Stone Blade e pro Food Chain. Nossa, eu achei que o Depths seria uma. Oi? O Depths deve ser o Slow Depths, não? É o Slow... Era o Turbo, só que eu ganhei porque dia 2 ele, tipo, que pô, uma mão muito estranha, e dia 3 ele fez uma misplay, tipo, é a misplay da misplay. Ele tinha uma Mox Diamond em pé e um palco dramático. Ele tapou a Mox Diamond pra pagar mana pra dar uma Surgical no bicho do Dread, no Golgari Grave Troll, e... Acabou que eu ciclei em resposta e tirei a Surgical dele. Ele tapou a moto pra fazer mana. Ele tinha Crop Rotation pra Bojuka Bog e decidiu tapar a moto. Não sei por quê. Eita. Ele queria 2 pontos de vida. Ué, é isso. É, tipo, era turno 3. Ele tava com 17 de vida ainda. Eu não tinha encostado nem direito. Mas ele queria vida, é a única explicação. Né? Sim. Tô falando que é certo, não, mas é o que ele queria. Sim. Ficou com medo de morrer instant speed, né? Mas Stone Blade, o Stone Blade contra Dredd, ele não é. Ele é razoável contra Dredd. Ele não é um deck muito ruim contra Dredd, não, tipo Delver, né? Principalmente se o cara sabe da trick do Batescu, né? Você devolve o Batescu pra sua mão, o Germe morre e você mata as pontes. Nem todo mundo sabe disso, mas né, dá pra fazer isso. E às vezes você consegue levar o G1, né? Com um Batescu, tirando as pontes do cara, etc. Não é um, o G1 não é um, eu não sei muito, não, porque, tipo, ele só vai fazer alguma coisa no turno 4, né? Tipo, turno 4 que ele pode fazer isso. Contra o Dredd normal, talvez o Dredd normal esteja só na race querendo ganhar. Mas o Mana Less comba, né? Então, até turno 4 eu tenho uma janela boa pra poder combar e ganhar do cara. O que fez eu perder Mingote. Oi? Não, pode falar da parte dele. O que eu perdi a partida do Sonny Blade foi que G2 eu tive que me ligar pra 5. Aí eu dei muito tempo pra ele achar a resposta. E G3, ele quipou uma mão com duas Fall, dois Pitch, Surgical e Spell Piece. Eu falei assim, complicou. Aí é bem complicado para um deck combo dependente de cemitério. Fica complicado. Ele ainda comprou assim, canonista. Tomou canonista ainda, né? Aí é caixão. Depois que eu desviei de tudo, eu tomei canonista. Aí eu, não deu. Caí. Então, caí. Ah, tá. O que que aconteceu? Caiu todo mundo. Caiu todo mundo. Mas enfim. Mas aqui, ô Mingotão, então me conta aí, conta pra gente da lista. Qual que. Eu tava com 61 main deck, né? Por que 61? Fica a diferença da sua lista para as outras listas. Porque o Mana Less Dredd, ele tem umas win condition diferentes. Às vezes tem um que entra, tem que bater, um entra já causa dano. O que você achou de bom, o que você achou de ruim? Conta da lista, assim. Se a lista bem toque, porque a galera não costuma conhecer muito bem lista de Mana Less. Mas você que tem o deck, e estuda o deck e tal, o que você conta aí da lista mesmo? Existem basicamente dois focos na lista, né? Ou você quer combar, ou você quer agrar o cara. Eu gosto muito sempre do meio termo, eu acho que... Se você for para combar, a match com o Surgical é pior, porque uma Surgical encaixada, o cara consegue quebrar seu combo e você perde. Mesmo no, tipo, no meio do combo, no momento que você reanima o Balestrude Spy, você triga alguma coisa, ou uma Narcomeba, ou você tem que fazer um Dread Return para reanimar outro bicho para ganhar, nesse momento a Surgical é fatal, então você perde ali para uma Surgical. A versão agro, ela utiliza menos Balestrude Spy, eu tô utilizando só um, e eu fui com três win conditions pro nacional. Lawless Giant, é um bicho de Ravnica nova, quando ele entra, ele dá dano no oponente alvo, igual as criaturas que eu tenho no grave. Então é só um reanimate que eu preciso e ganhar o jogo. Eu tô com outro win condition também, que é o Diabrete, o Flayer of the Hatebound. É um demônio, 4 mana, 4-2 vermelho, que quando ele ou qualquer outra criatura entrar do grave em campo, ela dá dano no jogador ou criatura-alvo igual ao poder dela. Então, todo encorídeo, todo vulto, todo amálgama que entra, dá um Narcomoeba que entra, dá um de dano. Dá um raio, dá um ping. Então, tipo, você pode dar no cara para finalizar no final do turno, você pode matar um bicho muito problemático se precisar. E... é isso. A lista sofreu uma mudança grande agora por causa da Fossil Vigor, que precisaram aumentar os pitches verdes no deck, né? Porque o deck em si mesmo é 4 Golgari Grave Troll e 4 Fossil Vigor. Não tem muito pitch verde, não. Aí, agora entra os Rugak, porque pode ser uma condição muito boa com o Flayer, que quando você casta ele, ele veio do Grave, então ele dá 8 de dano. E é bem fácil castar por causa das pontes. Então, eu tô usando 3 Rogak, e a 61ª carta é o terceiro Rogak. Porque quando eu fui tirar a carta da lista para botar o Rogak, eu não consegui tirar mais uma carta para botar o terceiro Rogak que eu queria colocar. Então, eu joguei com 3 Chancelor, main deck. Muitas listas usam 4, outras não usam. Eu acho que é importante usar, porque o oponente, principalmente no field brasileiro, igual a gente conversou, Alberto, isso. O oponente acha que é um reanimator. E ele deixa de dar uma cantrip turno 1 para perder o trigger e te agrar no turno 2 para pagar a full que não vai ter. Você só vai descartar uma carta. Aí quando o cara percebe, você meio que tá igualado nos turnos agora. Porque ele vai pro turno 2 dele, que vai ser jogado de turno 1 pagando o chancelor. Então, isso eu acho muito importante pro deck. Até porque o deck não se protege. O deck é ir na cara e na coragem. Não tem muito o que fazer. É, mas você sabe que agora, Nacional, ano que vem, se você for de Mandalé de novo, isso aí não adianta mais não, né? Seis meses quietinho, deixa o deck guardado, ninguém lembra. Ah, mas lembra. Nossa, mas lembra a demais. Tua escolha entre o Manaless e o LED foi financeira ou estratégica? Um pouco dos dois. Eu tenho Dread com LED quase completo. Me falta só 4 cartas. Talvez você saiba que é as LED. Mas... Detalhe, né? Detalhe. É, tipo, só 4 cartas, só 90% do preço do deck. Pouca coisa. É, mas que aqui na nossa galera, se você quiser seguir, emprestar. Eu te falei. Você, não, você sim, ia, sim, sim. Se você todo foi de mundo... Manaus, você quis, isso é muito legal, né? Você ir com o seu próprio deck, todo mérito e tal, já fez resultado. É, não, claro. Todo mundo me encorajou, falou, velho, se você precisar de muitas pessoas, tem as LEDs em casa, não ia utilizar. Eu falo, velho, me pede, eu te empresto, sem problema nenhum. A comunidade aqui de Minas, da Liga Mineira de Leg, sempre foi muito solícita quanto a isso. Eu nunca tive problemas para pegar um deck emprestado, carta emprestada para jogar uma partida. Só que esse eu não queria jogar, tipo, de mim, grote mesmo. Só eu e meu deck. Queria jogar do jeito que eu sei jogar. Grote. Então... Muito bom, velho. Parabéns demais. Fiquei muito feliz, velho. Sério, nossa, incrível. Ah, eu queria jogar de Manaus e... Também queria colocar um ponto muito importante, que muita gente fala que, tipo, apesar de Legacy ser caro, e realmente é um formato caro, só que Magic é um hobby caro, eu acho que você não precisa ter um deck de dual, um deck super meta e tal. Eu acho que saber se colocar num formato, ver um meta e se adaptar é muito importante. O Irineu fez top 8 de Pender e foi um deck, tipo, que é um deck que quando entra no formato, o meta tá muito exposto a ele. Ele entra e faz muito resultado. Teve o top 16. É, isso teve... é bem verdade. Isso é bem verdade. Muitas vezes o pessoal chega pra mim e pergunta, ah, que deck que eu vou e tal. E tal campeonato, eu falo, velho, vai com o que você sabe jogar melhor. Né? Se você quer fazer resultado, não precisa nem ser necessariamente um tier 1 do formato, né? Desde que você saiba jogar bem com o deck, você vai fazer mais resultado com um deck que você joga muito bem do que com um deck o tier 1, o deck to beat, se você não sabe jogar muito bem com ele. Sim, então, sim. Então acho sim. Que isso é bem válido. Mas isso é muito importante, velho. Porque se você for ver esse top 8, por exemplo, vamos pegar o top 8. Campeão, Stefano, só joga de Miracles. Fiquei em segundo, só joga de Reanimate. Tomás, só joga de Hugh Delver. O Diego Nunes, só joga com essa a carta dele e... Só joga com lista estranha. Só joga de control estranho, né? Ele sabe pilotar a lista dele. O Irineu, ele muda de deck, mas é sempre deck doido. Então ele... Não, é sempre é deck único... com cálice, né? Sempre carne. Esse estilo de deck combo ou... No máximo que ele foge é o BG Depths, mas é quase especialista desse tipo de deck. Samuel só joga de Defentex. O Luiz só joga de Humanos ou Defentex, que é bem parecido. E o Michael ele só joga de ou RDL ou Storm. Então, são dois decks diferentes, mas ele é especialista em dois decks, então, basicamente. Então, o domínio do próprio deck, na minha opinião, e... Tá sendo mostrado que é isso mesmo. Não é deck de meta, e sim o deck que você sabe jogar. É a melhor coisa que você tem a fazer. Sim, sim. É, encaixar seu deck no meta, né? É um pouco difícil, mas quando o meta é favorável, dá pra jogar. Quando o meta tava muito propício à Leyline preta, jogar com Manaless, inclusive na época não tinha Fossa Vigo, era conceder pra Leyline, velho. Tipo, deck podia fazer muita coisa, mas o cara não ligava pra um fazer uma leyline, não sei, concede. Porque perdeu, acontece, é a vida, volta ao próximo. Agora não, agora os caras fazem leyline, você dá uma force, fica 3 turnos olhando pra cara dele, reza pra não ser um combo e joga. É isso que tem que fazer. Inclusive, falando em leyline, Mingote, teve um camarada aí que como ligando atrás de Leilani até um e não achou, não foi? Conta pra nós aí. Nona rodada, velho. Nona rodada. Sério? Cara. Control. G1, eu passei o carro. G2, eu subi só as full. Falei assim, é Sancho? Eu subi as full. As Fossa Vigo ficou no side. Aí o cara baralhou tal. Ele mandou começar, esse foi esperto. olhou a mão de 7, Mulligan, não veio terreno. Ele olhou a mão de 6, Mulligan, e falou a mesma coisa, não veio terreno. Aí eu olhei pra minha mão e falei assim, Kip, tem uma fold, tem pitch, tem um dread, a mão tá estralando de boa. Quando ele me ligou a terceira vez, eu falei assim, não é land, é leyline. Perdi. O cara vai me ligar pra 1 e eu vou perder, quer ver? Ele me ligou pra 1, não achou a leyline, fez um terreno, ele comprou, né, porque eu começo, eu não faço nada, eu só passo turno. Ele comprou, fez um terreno, passou, aí eu comprei, descartei o dread, ele comprou e concedeu. Ele não deve usar 4 leylines, será? Não, ele falou comigo que usava 2 leylines. Era 3 leylines. 3 e uma Sushko. 3 e uma Sushko que esse cara usava. Porque se fosse 4 leylines, a chance era tipo 99% de achar, né? 50%, né? Ou acha ou não acha, né, meu? Ou acha ou não acha. 150%. Tem estatísticas aprofundadas, hein? Essa é a melhor de todas. Olá. Esse Nacional teve muita coisa, velho. Tipo, uma partida que eu nunca pensei em treinar, que eu achei que eu não ia jogar contra de Manalés, foi Lentes. Uma partida que me deu muito trabalho. Tive que fazer umas contas cabulosas com o deck. Até o momento que no último jogo eu ainda fiz conta errada e deixei o cara com 1 de vida. Se ele achasse uma fonte verde, eu perdia. Eu tomava o lock de Exploration, Glacial Jasmine e negócio. Quanto o Gabriel, né? Gabriel Barros aqui. Eu ia tomar o lock de Exploration, Glacial Jasmine e Life on the Low. Aí eu não consegui resolver o lock e ia perder. É. Tem que dar sorte também, né, Mingote? O deck é jogar o deck no grave. G1, o cara vai ver sua lista inteira. G2, G3 é forte, velho. Confia. Confia. Bom demais. E agora? Vamos pro próximo tópico, Robertão, falando do BR Animator. Vamos falar do BR Animator, então. Mas eu vou falar que foi muito bom, que eu perdi pro Stefano, e é isso aí. Tô zoando. Próxima pauta é... Gostei do reporte sucinto, assim. Né? Pois parecendo é, velho. Tá parecendo aqueles resumos de horóscopo, né? Tipo... Ô, velho, o Thiago falou que fazer um reporte pra Liga Magic, né? Aí eu comecei a fazer... Aí eu não tava nem na primeira rodada ainda, eu já olhei, velho, tá grande. Eu falei, o Thiago, tem problema ser muito grande? Ele falou, no máximo 4 mil palavras, então tá. Aí eu tô fazendo, foi lá pro... 4 mil caracteres, né, Roberto? Caracteres. 4 mil palavras. Escreveu. Ele seguiu a sua uma bíblia. Animator no National Lex 2019 por Roberto Cardoso. Capítulo 1. Mas aí deu 11 páginas, né, velho? Deu coisa pra caralho no Word. Aí eu falei, não, mas é porque tem imagem. Quando foi isso, era duas, nem duas páginas de imagem. Um resto tem imagem, tudo... duas fotos magras. Três fotos. Duas fotos magras lá, bem de lado, assim, no reporte. As fotos não cabiam 4 linhas, velho. 11 páginas, você tem noção? 11 páginas. Só vou esperar sair o filme. Tá, mas dissertação de mestrado. Eu me senti muito bem jogando o National Legacy. É uma sensação... Cara, não tem como descrever, na minha opinião, né? Jogar esse torneio, porque a maioria das pessoas... se não são seus amigos reais que você tá enfrentando assim... Até porque eu sou de Belo Horizonte, a maioria dos jogadores são daqui. Então a probabilidade de eu enfrentar um cara amigo é maior, né? Mesmo os caras que não são de Belo Horizonte e tal, são super gente boa, velho. Jogar contra os caras é muito massa. Contra o Stefano mesmo, foi tipo... Eu tava jogando... Claro que tem toda a competitividade, né? Mas eu... Era como se fosse um casual, saca? Eu não tava preocupado se eu ia perder, se eu ia ganhar... Fiquei com raiva, foi super divertido, a gente tava rindo o tempo todo. Tava, porra, foi uma sensação assim incrível. E Falando de Magic, né? Resultado, assim, eu acho que eu dei bastante sorte de pareamento, a princípio, porque as metas que eu enfrentei no Suíço, em primeiro lugar, né? Não eram tão difíceis assim pro Reanimator. Eu enfrentei primeiro o Grix Control do Jesus. Não quero falar muita coisa para não dar spoiler. Se você quiser saber, você vai lá e lê o reporte. O reporte tá grande. Se você ouvir eu falando aqui e ver um reporte daquele tamanho, aí que você não vai querer ler mesmo. Então, vou falar muita coisa, não. De Mas fato, eu enfrentei. Primeiro eu enfrentei o Jesus, que é um amigaço meu. Ele tava jogando com o Reanimator, velho. Reanimator tava brilhando. Tava full foil pimp, sacou? Tava com a Mask de edição, Entombo de edição, Dark Ritual de edição, aquelas coisas maravilhosas, mas não era você nada meu. Jesus que me emprestou. Jesus que me emprestou. Tava jogando. Não, mas os Grizzlebrand são teus, não são? É. O pai é teu. O cara pegou cartão pra intimidar, velho. Grizzlebrand fica no quarto do Robertão num altar lá. Se ele troca os Grizzlebrand que ele deixa no altar, bicho, vai dar merda, entendeu? Tem que ser. Ele deixa 100 ml de sangue todo dia lá. Assim. É, velho. O Robertão corta a mão, joga naquele. No mal, né? Um pouquinho de sangue no cálice, um pouquinho de sangue. Não. Alguma coisa eu tô pimpando, mas as criaturas já são todas minhas. Eu tenho algumas coisas foil aí, mas essas coisas caras, Lotus Petal de. E a Elesh Phyrexiana, você usou a do Jesus? A Elesh Phyrexiana é do Jesus. Eu tenho a Elesh foil de edição, mas a Phyrexiana, cara, na minha opinião, é a carta de Magic mais bonita que existe. Ela é top. Não tem carta mais bonita do que a Elesh Phyrexiana. Não tem. Mas assim, aí eu na primeira rodada enfrentei o Jesus, que acho que uma Black Lotus é mais legal. Muita carta que eu emprestei pra ele, que ele não tinha, aí ele tá usando, e eu tava usando as cartas foil dele. E nós nos enfrentamos na primeira rodada, foi muito massa. Era um Grix Control que eu ganhei no dado, então já facilitou muito. Não é uma match tão complicada assim. E eu acabei ganhando. Teve uma jogada foda. Robertão, eu não ia te zoar, mas você me deu você me deu um gancho aqui, né? Tipo, pode assim, falar. Eu ganhei pode no falar. Dado, pronto, ganhou a match. Não, pode falar, velho. Acabou o jogo, ganhei no dado. A resposta do Robertão é assim, ganhei no dado, acabou o jogo. Ganhei no dado. Sete partidas eu ganhei no dado, as outras duas. Sete partidas, ganhei no dado, acabou o jogo. Oh, isso é tão mentira que só você ver meus jogos na stream demora pra caralho, velho. Realmente não é assim. Vai ver o jogo da stream, você vai ver que o Thiago tá falando bobeira. Mas eu não vou parar de falar isso. Não vou perder a oportunidade. Ainda mais com um gancho desses. Eu jogando com o Jesus, ganhei no dado, aí tava bom. Aí, velho. Porra, é porque tinha chanceló, né, velho? Aí fica bom. Mas eu... Teve uma jogada foda no G2, que o Jesus caiu da cadeira. Ele tomou uma carta numa carta lá, que foi bonito. Aí eu fui na outra rodada, joguei contra um Goblin. Tá realmente querendo vender o seu reporte. É. Vai lá ler, vai ler o reporte lá. Ele tá fazendo propaganda de mim mesmo. Eu tô no podcast, eu faço o que eu quiser. Bicho, tá sensacional. Sério, né? Tem como ver o filme, não? Ele tomou uma carta numa carta lá. Muito bom, velho. Ai, velho, deixa eu falar, para de rir. É não. Aquela carta nessa carta, não. Tá jogada numa carta naquela carta. Ai, meu Deus. Deixa eu falar da rodada 3, velho. Rodada 3 eu joguei contra o Goblin. A rodada 3 é aquela que você jogou contra aquele oponente e você comprou aquela montanha. Botou aquele bicho no cemitério. É o dado de Schrödinger, né? Ele não sabe se ganhou ou se perdeu. Ai, meu Deus, vou chorar aqui, velho. Tô chorando já de rir aqui, velho. Puta que pariu, velho. Deixa eu falar. Pô, pode falar, não vou interromper. Também é uma match favorável. Aí eu ganhei o G1 tranquilo. Que era a minha missão, né? Você tem que ganhar o G1. Aí no G2 ele veio cheio de hate, não consegui ganhar. No G3 eu na play ganhei. Depois eu joguei contra um Storm, que também é favorável, eu ganhei. Joguei contra um Pox, que essa eu dei sorte pra caralho, contra o querido Fred. no G2. Nossa. Foi uma cagada, assim, que não tem tamanho, uma das maiores sortes que eu já dei, sei lá, na história do meu Magic, assim. Foi muita sorte, na minha opinião, o que aconteceu ali. Você quer saber o que aconteceu? Eu vou abrir a merda desse post que você mandou aqui. Vou abrir a merda desse post pra começar a ler ele agora, porque tomando cu. Ele comprou uma carta. Então, tá, eu vou falar. Eu vou falar o demônio. Caralho. Aqui, ó. Então, ganhei o G1, beleza. Tá. Aí no G2... Ganhei no dado. Não lembro não, velho, se eu ganhei no dado. Não, deixa eu falar aqui. G2, o que rola? Eu tinha um pântano em campo. O Fred tinha feito um Ashiok. Eu não adiantava responder com o meu Entombe, porque se eu respondesse, eles lavam o bicho depois, e depois o Entombe travou, que eu não podia procurar nada no deck. Beleza, fez o Ashiok, só chorei. E o jogo travou pra mim, porque eu tinha Entombe, tinha reanimação e tal, mas não consegui contornar o Ashiok. Aí o Pox faz o que o Pox faz, vai começando a fazer um monte de terreno e não ganha. Mas aí o que rolou? Ele fez uma Liliana. O Pox faz o que o Pox faz, o quê? Raiva no oponente. Aí ele fez uma Liliana do Vel, começou a mandar eu descartar, porque não tinha problema descartar bicho, porque ele exilava com o Ashiok. Começou a fazer um monte de terreno, entre eles uma Caracas. Eu já tava dando o jogo como perdido. Ele já tinha ativado o Ashiok todas as vezes possível, o Ashiok já estava com o marcador, e eu só selecionando as cartas que eu descartar. No turno seguinte, a Liliana ia ultar, e no momento eu tinha um pântano em campo, igual eu falei, e duas fetes estavam paradas, porque eu não podia estourar também, na verdade podia estourar, mas não ia buscar terreno, então, esse é uma burrice. Ele tinha 7 terrenos e uma Caracas, então ele tinha 8 terrenos em campo, 2 Planinauta, e foi assim que ele passou o turno para mim. Eu precisava comprar uma fonte verde, que eu tinha um troféu na mão, e eu comprei uma Bayou. Não dava pra ser Fet. Comprei a Bayou. Fiz a Bayou. Dei troféu na Shock, que já tava na mão. Estourei as duas Fets que eu tinha. E fiz as outras cartas que estavam na minha mão, que eu já tava selecionando. No caso, eu comprasse a fonte verde. Eu fui e fiz Entombe. Dark Ritual, Entombe, Exumar. Pra Grisobrand. Grisobrand entrou. Comprei 7. Ele deu o bounce da Caracas. Comprei mais 7. Nesse momento, como ele tinha exilado várias vezes meu deck, e como eu já tinha comprado várias cartas, ainda mais 14 cartas, meu deck tava... Não devia ter 20 cartas no meu deck. Meu deck tava muito pequeno naquele momento. E o que é a maior sorte, além de ter comprado a Bayou? A maior sorte foi que as duas criaturas que eu precisava para voltar pro jogo ainda estavam naquele mini deck, e na minha mão tinha os dois entombes para buscar aquelas duas pequenas criaturas que estavam lá ainda, e não tinha sido exilada no Ashiok. Então, assim, era só ter sido exilado ou o Tide Spout Tyrant ou o Ashen Rider, que eu não conseguia voltar pro game. Mas elas também, se viesse na minha mão, eu tava ferrado, porque não veio loot, veio dois entombs, e os bichos ainda tava lá no deck. Aí foi só um abraço. Eu gastei toda aquela quantidade de mana que eu tinha disponível para combar pro Tide Spout primeiro. Enquanto eu tava combando pro Ashen Rider, comecei a dar bounce em tudo que ele tinha no campo. Quando o Ashen Rider entrou, exilou a Caracas. Basicamente, o Fred passou para mim com 2 Planinauta, 7 terrenos e uma Caracas. Quando voltou para ele simplesmente não tinha mais absolutamente nenhum terreno em campo. Foi a simplesmente... Liliana era do Vel, né? A do Vel? Liliana do Vel. Foi simplesmente assim, um turno que se tivesse na stream, a galera ia pirar, sacou? Duas coisas. Mas duas foi cagada. Coisas. Pode falar. O Pox mostrou o que ele faz aí, a diferença dele pro Delver, né? Ele quase ganha, mas perde. O Delver, ele quase perde, mas ganha, né? Então, a máxima do deck se concretizou nesse jogo. E a outra, buscar duas pequenas criaturas, é tipo assim, eu vou lhe buscar um Pyromancer com meu Entombe. Duas pequenas criaturas, 5/5. Grizzlebrand e Tide Spout Tyrant só, né? E o Ashen Rider. É, o Ashen Rider e o Tide Spout que eu precisava. Foi tipo assim, um turno pura cagada, sacou? Porque já aconteceu comigo várias vezes de criatura que eu preciso vir na mão, eu tô com Entombe, eu não consigo, eu acabo perdendo. E como o Ashok exilou várias vezes, o meu deck, eu não contei, mas é sério, ele não tinha 20 cartas no meu deck, ele tava muito pequeno no momento. E os bichos ainda estavam lá no deck. Foi tipo assim, quando eu terminei esse jogo, fiz o 2-0 no Fred, aí eu fiquei confiante, porque até então eu não tava confiante, tipo, ah, vou perder o próximo e tal, aí falei, não, isso aqui é sorte de quem pelo menos vai pegar o top 8. Ali eu falei, não, isso aqui não é normal, não. Falei, é não. Bora, é não. Ô, Robertão, mas eu acho que esse é o tipo de sorte que só acontece quando tá preparado, porque também tu foi preparando tua mão pensando no único out que tu tinha. Então, se tu pegasse o deck ali, ah, fosse eu jogar com o teu deck, eu nem ia ver, assim, ah, eu preciso de uma Bayou pra não sei o quê, assim, sabe? Então... Sim, tem tudo isso, né? Mas... Quanto mais mas você prepara, mais sorte tu tem, assim, né? É, quanto mais você treina, mais sorte mais preparados, né? É, mas não adianta... Eu falo assim, eu concordo com a sua fala, não é à toa que um pessoal tá falando aí que você foi cagão. Eu sou o único cara que fala que não. Tipo, eu perdi pra você e eu falo que não foi cagada. Você ganhou o que você mereceu. Aí a galera fala que foi cagada, eu acho que não. Você fez certinho. E é isso, velho. O Magic, realmente, quanto mais você treina, mais sorte você tem. Mas não deixa de ter sido uma cagada do caralho o meu jogo contra o Fred. O meu jogo contra o Fred foi muita cagada. Mas enfim. É. Passando do Fred, que foi o Pox, meu próximo oponente foi o Hamilton, de Mono Red Stomp. Aqui, só um adendo aqui. O Steph não é cagão pra caralho, vai tomar no cu. Não, eu queria ser cagão. Tá querendo a habilidade, o quê? Cagão pra caralho, velho. Ele tem a habilidade de turno. Ah, de custo zero, ativo, ninguém fica sabendo, entendeu? Porra. Ele muda o topo do Counter Balance. Que foi? Já foi um parado. O parado falou assim: ô, bicho, eu tô jogando contra o Steph, ele tem Counter Balance na mesa. Eu vou fazer uma mágica de custo 1 e uma de custo 3, ele vai anular com o Counter Balance sem mudar o topo dele, entendeu? Tipo, brabo. É a habilidade custo 0 do cara, velho. Então. Ai, ai. Pode, e Zico oponente, né? E também Zico oponente. Tem a terceira habilidade, velho. Zico oponente. Eu queria ter contra sorte e dar um top deck igual esse pessoal dá, viu? Contra o Mono Red Stomp, eu sabia o deck do meu oponente, aí esse detalhe não falei, não. Todas as partidas, eu sabia o deck do meu oponente. Todas. O que não é tão vantagem, porque todo mundo já sabia o meu. Então, assim, era só uma igual... Tava igualando as forças. Mas isso ajudou muito, tanto por causa do Mulligan, que eu acabei falando, passando do Goblins, mas eu sabia que meu oponente tava de Goblins, eu sabia que não ia ter interação no primeiro turno e tal. Então, eu já mulliguei uma mão que tava combada sem, tipo, proteção e foda-se. E contra o Mono Red Stomp foi exatamente a mesma coisa. Eu estava na play, quer dizer, eu mulliguei a 5 até vir a mão que se não tivesse combada no primeiro turno, que contra esses decks de Cálice, eu preciso o quê? Ou já combo no primeiro turno, ou eu faço, tipo, Faithless Looting, ou então tenho um Entomb para fazer resposta ao Cálice dele com uma reanimação de custo 2. Então eu já fui atrás do que eu precisava no primeiro turno e garanti o game lá. Aí nessa partida contra o Hamilton, de Mono Red Stomp, no G2, ele na play, aí ele fez Leyline, Cards pra 1, me clocou e me locou todo e me matou com Chandra, bacana. No G3 eu sabia que ia vir Leyline, eu me liguei atrás de uma resposta pra Leyline, acabou que no meu mulligar 6 eu achei o Hullbreach, que eu quitei por causa do Hullbreach, tinha dois terrenos, tinha Tomb e tinha Exume, então... Ia ser um combo mais lento, mas eu quipei assim mesmo. Ele me ligou a 6 e beleza, eu fiz. Aí não tinha Leyline. Ele não fez Leyline, eu fiz Mana Vai. Ele abriu de Ponte Traiçoeira. Que é uma carta que pode ser chata, mas não é uma boa abertura, na minha opinião, contra Reanimate, porque ela não impede o combo. Eu posso fazer o meu bichão e depois eu lido com a ponte. Mas ele abriu de ponte. Brand, ele abriu de ponte, eu falei, beleza, no meu turno. Aí no passe eu fiz o Entomb, combei pro Gizelbrand, e no mesmo turno eu ainda trouxe o Ashen Rider com as cartas, com os draw 14. E Ashen Rider entrou e eu exilei a land dele. Ele tinha uma tumba antiga. Eu ignorei a ponte porque eu tinha o Hullbreach na mão, entendeu? Eu quebrava com o Hullbreach e mati. Então eu tenho que parar o próximo turno dele, exilei a land. Aí ele, tipo, fez outra Sol Land, acabou que ele não tinha mais como fazer a spell grande que ele tinha na mão, porque eu tinha tirado duas manas dele com a Ashen Rider. Aí eu só quebrei a ponte, bati e ganhei. Depois eu enfrentei, foi o Tarso, de Food Chain, que é um grande jogador. E tinha até enfrentado ele no, na sexta-feira, na, no Inhamet, que eu ganhei o trial, valendo playmatch e tal. E eu acabei, ele acabou me ligando às 6 e eu me liguei às 6 também, mas a minha mão tava tranquila pra ganhar o G1. Eu dei um Tot Seas nele, tirei a folga e comprei pro Bisobrei na volta. E no, no outro game ele quipou de Caracas e tinha um counter, ele quipou bem. Eu acho que eu fui às 6 também. Acabou que eu consegui descartar a carta da mão dele, o counter. E eu faço geralmente o que eu sempre faço contra Caracas. Eu simplesmente, se eu tiver com reanimação de custo 2, eu trago o Grizzlebrand e compro 14. E é isso aí. Fiz isso. Ele deu bounce, mas não tava nem aí. Com os draws eu combei pro Tide Spout. E saí balsando tudo. E ele tinha que achar uma plush, porque ele não tinha terreno. Aí ele ficava fazendo uma Kentry pro turno e eu batendo. Até que quando ele tava a 2 de vida, eu... Ele fez um ponto no turno dele e setou uma plaucha. Só que eu fui e reanimei o Grizzlebrand mesmo assim, porque ele não tinha como fazer mana Caracas e plauchas, porque ele tava sem terreno em campo. Aí quando eu reanimei o Grizzlebrand, ele já concedeu e revelou lá a plauchas aqui. Aí eu, mas foi bom, que aí eu ganhei dele e na última rodada eu dei D. E foi isso. E no top 8 tá toda lá na stream. É tá, isso aí, tá filmado. Foi o Robertão, massa. Tu tava bem... Oi. Tu tava bem receoso pelo banimento do W6 também, porque tu tinha preparado o teu deck bem pro ambiente, né? Mas... Exatamente igual você, né, velho? Mas no fim rolou, né? Pois é. No fim rolou a final. Eu acho que igual todo mundo, né? O Mingote começou a reclamar do bando em 6 quando falou. Até quem não jogava, né? Eu acho que todo mundo não gostou do bando em 6 pelo momento que aconteceu, né? Sim, podia banir essa semana agora. Podia banir agora, né? Melhor agora, inclusive. Mas, o meu deck tava com Grave Titan. Além do Nacional, teve o GP, né, em Bolonha também. Né? Muita gente. Sim. 1.600 participantes. Cara. Isso. E muita gente foi pego aí com as calças na mão. Bom, mas foi muito bom. Eu quero só destacar, para quem não viu os jogos, a final foi muito massa, porque teve umas jogadas assim, tipo, Grizzlebrand Hardcast e God Hand, dos dois lados, inclusive. A minha mão tava foda também. E a de Stefano só que tava melhor ainda, mas foi muito bom. E o meu jogo contra o Tomás, eu achei um jogo muito bom de jogar. Jogar contra o Tomás é uma sensação, pra mim, é o melhor cara que gosta de jogar, é muito bom. Ele joga demais, então você tá sempre receoso. E o jogo foi bom, velho. O jogo foi muito massa. Você tem que ver, vale a pena. Foi muito doido. Não foi porque eu ganhei, não. Foi muito bom. Aquela... Você chegou a ver a partida na stream, esse, Roberto? Esse eu jogo aí, eu li o report do Robertão. Só eu li, que eu fiquei curioso. Toda hora ele fala do jogo, o Stefano falou do jogo. Eu fui lá e li só essa parte do report. E realmente foi top. Eu vi duas vezes, velho, pra você ter noção. Toda vez muito que eu fazia uma jogada, ele comprava a resposta um turno atrasado. Foi, isso foi bizarro. No G3. Isso no G3. G3 foi absurdo, velho. Foi. Porque o Harry Mel grisou Brand, aí ele comprou, Sérgio. É a sorte e o azar, velho. Tipo, foi é o que eu tô falando. Tipo, eu dei muita sorte também no torneio, não é? É, em defesa do Robertão, nesse jogo, o Tomás tava na play, né? Então, digamos que... Tava. É, ele já tava no adiantado, assim, né? Digamos, então... Não, sim. Mas... Não dava pra ver. Mas foi. Roberto, eu tava do lado e ficava vendo, meu Deus, as respostas, né? Um turno depois. Foi muito bom. E o Tomás é bem frio jogando, assim, digamos. Ele não demonstra que ele... Tava assim, né? Tipo... Isso que é legal jogar contra, porque você não sabe o que tá acontecendo. E eu... É muito massa, velho. Muito massa. Ali você é aquela... contrário. Você é o contrário, Steph. Tudo que você tá demonstrando, eu já sei que é o contrário. Blefador da porra. Ai, ai. Se ele ria, a mão tá uma bosta, né? Então. Não, se ele vira o pescocinho assim e faz a cara feia, você sabe. A brainstorm veio full. Regaçou. E perdi, tudo errado, né? Que é a remoção ainda. Faz aquele ponder que ele mantém, né? Com aquela cara assim. Faz que vai dar shuffle e não vai. É o Ponder que anula duas mágicas. Teve uma... no mesmo turno. Eu até hoje eu lembro de uma blefada que eu dei para um jogador que tem futuro aí no Magic, o LSV. E no jogo dele, ele veio combado de Dark Depths e eu tinha a Plow na mão. Aí eu dei um Ponder, eu fiz aquela cara de merda, chuflei na hora, assim, e o Ponder nem viu o que que tinha, mas eu chuflei do tipo, meu Deus, não achei a resposta. Meti aquele vai, ele combou, eu plau. Foi bem legal. Provavelmente ele achou que você achou a pau no draw do Ponder. No certo, draw do Ponder, né? Mas foda-se, né? Deixa pra ele achar. Pode ficar puto aí, mano. Esse jogo do Tomás, que eu achei muito bonito, foi o do Game 2. Que o pessoal tem que ver o report aí pra entender a jogada, mas eu notei na hora, eu fiquei todo bobo, que o Robertão, ele jogou safe, e... mas assim, ele não tinha informação do Tomás, ele pensou assim, nossa, eu acho que o Tomás comprou a resposta, e foi muito bom. Aquilo ali, qualquer outro já teria perdido, assim, foi muito bem jogado. O jogo 2 do Tomás, assim, vocês têm que ver que é muito bom mesmo, muito bom mesmo. Foi muito massa o jogo, né? E o seu campeonato, Stefan? Fala pra nós. Ah, agora eu tô só alegria aqui, né, cara? Fala aí, Stefan. Foi fácil? Não. Cara, eu não acreditava nem um pouco que consegui fazer isso, de chegar numa outra final. Mas foi legal, assim. Eu passei a semana em BH. Eu cheguei numa semana anterior para fazer um concurso público em BH e passear com o pessoal e tal. Inclusive, passei bastante com o Bertão, com o Thiago. A gente fez até um open house na casa do Belomate. Fomos no emprego do Belomate. Pessoal cheio de meia colorida, né? No emprego do Belomate, uma coisa muito louca. Pro uniforme do emprego do Belomate, na verdade, é a meia colorida, né? Com o logo da empresa, assim, do lado. Então você tem que usar ela no meio da canela, né? E ela é colorida. Então, assim, é um amarelo, outra laranja, é as xadrez. Daí, eu até tava de boa, mas o Thiago tava vestido de advogado. O pessoal tava olhando, pensando assim, né? Meu Deus, fudeu, chegou a receita, sei lá. Chegou o fiscal, né? O fiscal. Não, mas foi uma semana muito eles boa. Tinham eles tinham um advogado lá, né? Aí o Belu apontou o advogado com a meia colorida dele. Eu falei, é uniforme mesmo. Que doido, velho. Ah, meia uniforme, doideira. Aí, cinco andares de gente com meia colorida tem que ser uniforme. Mas foi uma semana muito boa. E eu fui definir meu deck durante a semana. Eu adicionei a Pitch Needle no deck só durante a semana. Foi nesses treinos que eu fiz com o Thiago, com o Matheus e no semanal da TC Geek que fiz. Então, em resumo, bem resumido, eu joguei 20 partidas em BH, mais um bye, e ganhei 18 partidas. Então, foi um rendimento levemente bom, assim, foi realmente muito bom. Tem potencial, né? Tem futuro. Me parece tem consistente. Aí, o semanal, eu joguei contra Infect, Miracles, 12 Host, Punishing Eldrazi. Daí, no dia do Nacional, na sexta-feira, a gente já foi pra lá. Eu joguei o primeiro trial, eu joguei primeiro contra o Grix Control e no segundo foi contra o Hamilton, que tu jogou contra o Robertão. Que esse eu perdi. Daí eu perdi de 2-0. No G1 eu quase estabilizei, assim, faltou um turno, dois turnos. E no G2, quando eu quipei, ele quipou e começou a cantarolar. Eu pensei, eu tô muito fodido. Falou esse cara não ganha de mim nunca com essa. Aí ele fez Trinisfera, Blood Sun, ferrou. Aí ele tava de Red Eldrazi, o que que é? Tava de Moonstomp, Blood Sun e Trinisfera. E eu joguei um outro trial no G1. A primeira partida do segundo trial foi contra Goblins, que não é bom pra Miracles, e foi um meio que sufoco, porque eu ainda perdi o game 1 que eu fiquei brainstorm locked, eu dei um brainstorm, não achei outra land, tomei o Wasteland, perdi. E daí no G2 eu consegui levar, mas no G3 eu tomei uma Surgical na Plow, sendo que eu tinha mais duas Plow na mão. Isso foi muita ré. Caralho. Mas deu certo. Foi contra o Adilson. Foi contra o Henrique. É, esse Goblins foi contra o Henrique. Ah, o Goblins. Tô viajando. Isso. Achei que tá falando do Depth. Foi mal. Daí nesse trial eu ainda joguei contra a NT e o R Delver. O deck, como eu tinha feito ele durante o W6, ele tava bem preparado pra jogar contra o Delver. E até falo, se a pessoa quer ir bem no Nacional, tem que ter no mínimo, um plano para jogar contra Delver, um plano para jogar contra Storm e um plano para jogar contra Defentex. Se tu acha assim, ah, meu deck com certeza perde para uma dessas, bom, tu vai enfrentar um desses. Para falar a verdade, eu não enfrentei Defentex a semana inteira, mas tem que ter um plano. É, o Defentex foi o X0 do Suíço, né? Pois é. Samuel fez o zero. Façanha com o Defentex. Exatamente. É, eu felizmente desviei dele porque ele tava inspirado lá no dia, né? Então, tá. Não enfrentei. O main event, eu comecei com o Bayum. Ah, foi o seguinte, na sexta-feira tem um barzinho ali embaixo do hotel e eu vi, assim, lá perto no bar do hotel só tinha jogador bom. Só os caras que vão muito bem. Tinha lá o Mauro Edi, o Daniel e o Diego Nunes. Cara, tinha um monte de gente boa. Depois eu não vou dormir antes desses caras, né? Porque eu não tenho nem desculpa. Os caras sempre estão ganhando, então eu vou ficar aqui, né? Aí eu só fui dormir duas e pouco da manhã. Isso na mesa. Ai, eu acordei no sábado, eu acordei meio capenga, assim. Mas tudo bem, né? Aí teve o Bayum. A primeira partida do dia foi contra um BG Deftes, e eu perdia já na primeira partida. Eu não acho, não lembro de ter feito alguma jogada errada, nem nada, mas na primeira partida, assim, eu normalmente não jogo tão bem na primeira partida. Mas, enfim, eu não lembro de algo que eu poderia ter feito diferente. E daí depois eu enfrentei Food Chain Maverick, do Thiago Belotti, lá do Rio, que eu achei bem inovadora a lista. Eu acho que ele até ganhou um alpha com essa lista, bem legal. Depois enfrentei um Miracles, do Bruno Guerra, que é do grupo do Miracles, só que a versão dele era só com azul e branco. E nessas três primeiras partidas eu senti que eu tava muito desatento, assim, não tava rendendo como eu queria. Eu achei que logo eu ia começar a perder, porque eu tava fazendo muito erro besta, assim. Tipo, contra o Bruno, ele revelou um Entreat de Angels e eu joguei o Dovin's Veto. Joguei o Dovin's Veto antes de ele castar. Do tipo, porque eu já sabia que era a última jogada que ele tinha, assim, mas foi, assim, muito desatento, sabe? Foi horrível. Aí no round 5, eu fui pareado de novo contra a BG Deftes do Túlio Reis. Aí, cara, como o Tulião é um baita de um jogador, já foi pro Tour e o caramba, aí eu acho que acordei ali. Ali foi a primeira partida do dia que eu joguei muito bem, assim. Ali eu joguei muito bem mesmo. Aí depois de BG Deftes... Então você tá falando que os oponentes anteriores é ruim. Não, é os oponentes anteriores... Não, não coloque palavras na boca do... O que eu quero dizer... O que eu quero dizer é que... O deck tava bem preparado, eu demoro muito para preparar o deck e ele me carregando nas costas nos 4 primeiros rounds, assim, porque eu não colaborei com ele. Eu devo confessar que eu também me senti excluído nessa aí do Stefano, porque eu tava na mesa quando ele falou assim, eu, Matheus e quem mais? Belu, era Belu. Aí o Stefano falou assim, porra, mas... Eu tô querendo ir dormir, mas tá cheio de jogador bom aqui, tipo, o Daniel, né, o Diego, não citou você, não. O Mauro, e eu tô aqui ainda. Beleza, Stefano, filha da puta, eu pensei, né, desgraçado, caralho. Tomara que você passe 0-3 drop amanhã. Mas tu não tava jogando, Thiago. Mas tu é ruim. Ah, tá bom, eu não posso perder a piada, né, velho. Depois do déficit do Tulião, teve o Bunny, teve o Nathan de Bunch Miracles, teve um R Delver que contra o Bernardo, que é do Rio, que também foi 2-0 daí, e só que como eu perdi a primeira, eu não pude dar ID na última rodada, eu era a pessoa com 21 pontos menos, com pior standings. Aí eu fui pareado contra o Pato que tinha menos pontos e era obrigado a jogar. E essa partida foi para stream. E daí, depois de 5 em 3 The Angels, eu consegui ir pro top 8. Foi uma partida bem interessante, assim. É engraçado que eu encontrei com o Pato ontem, né? Ontem à noite, BH, o Robertão até chegou mais tarde. Aí ele tava falando dos intridentes que ele tomou. Porra, mas intridentes de novo? aí ele fez pra 3, depois pra 4, pra 4. Não sei quantos anjos na merda na mesa. Perdi. Não, foi bastante. E o cara, o Pato, se vocês verem a match na stream, ele faz um block muito bom mesmo, assim. Ele tinha slivers de dar first strike, um que dava fly e o hibernation. Aí ele deu um bloco uma hora que ele ficou com 2 de vida. Mas ele deu um bloco de uma forma que se ele comprasse, acho que um pump ali, um lord, ele ia conseguir ganhar o game. Assim, ele fez um bloco... Assim, ele tava... Até o último momento ele tava pensando numa saída de como vencer o game. Eu achei isso, assim, ó, muito bom. Eu achei muito bem jogado. É. Ele joga muito bem e se tivesse ele pro top 8, ia ser muito justo, ia dar muito trabalho, assim. Não, o Pato tá bem com o deck, ele fez o top 8 no Bagual, né, e top 16 agora no Nacional. Pegando o gancho do Stefano, isso é uma coisa que difere muito o jogador, né, você jogar pra conseguir um turno a mais ou jogar pra vencer, né, tomar essa decisão. Exatamente. Exatamente. Eu acho que muitas pessoas só jogam assim, eu queria pra ganhar um turno a mais, tipo assim, eu quase consegui, enquanto ele tava com a mentalidade de vencer até o último momento. Eu achei isso muito bom. Jogar pra não perder, né? É diferente de jogar pra não perder e jogar pra ganhar. Exato. Aí o top 8, felizmente, foi todo televisionado, né? Sei lá como é que se chama isso, tweetado. Passou na Globo. Streamado. Streamado. E daí vale a pena ver. Todas as partidas eu achei muito legais, e aqui eu tive muito risco, assim, de foi muito complicada, foi a contra o Painter, do Irineu, que em 2 momentos ele podia ter combado, que eu não tinha a resposta, só que, digamos que eu tava demonstrando que eu tinha resposta, assim, né? Então ele quis combar safe e me deu tempo para achar a resposta, quando na realidade eu não tinha. Então foi bem complicado. E contra o Robertão eu tive toda a sorte do mundo, acho. Assim. Até o CD20 que foi sorte, velho. E eu não, porra. Cara, Mulligan a 5 com Mas uma Surgical. É, é a nova história do Mulligan, velho. É porque o pessoal acha que o Landon Mulligan só serve pro combo. Nesse jogo ficou provado que não. O Landon Mulligan é pro Robertão, é estatística, pô. O Mingote tá falando que o cara com 3 leyline me ligou a 1 e não achou a merda da leyline. O Steph com deu uma sorte, como ligou assim que achou a Sushko e a Kuma. E o Pete. Obviamente a gente vê que a estatística é 50%. Um achou, o outro não. É, exatamente. Pronto, é um gênio. 100% sempre. Gênio. Cara, e no final, assim, deu tudo muito certo. Eu achei o campeonato... a melhor edição que eu fui em organização, parabéns mesmo, Thiago. Eu achei fantástica a organização. Não ter o almoço foi melhor, realmente, porque daí cada um ia lá no seu momento e a comida estava lá sempre com o hotel. Eles deram conta daí. Eu achei muito bom ali o barzinho e tal, mas a organização estava fantástica mesmo. Assim, o stream estava muito bom. Eu não senti atrasos ali no campeonato, não sei se teve ou não, mas para mim. Não tinha, como uso o tempo todo da rodada, eu terminava e logo vinha a próxima, então tava bem legal, assim. Foi muito bom. E deu pra pegar o avião no final. Eu achei que os juízes também, super, eu não tenho nada a reclamar, eu particularmente. Eu até vi gente falando que com ele os juízes estavam pegando pesado, mas comigo não. Então, pra mim, foi super tranquilo. A gente teve algumas. Igual eu falei no início, o Stefano não tinha chegado ainda. Esse campeonato realmente ele foi um campeonato que foi mais redondo, assim, apesar dos problemas com o Air, né, que a gente teve, ele foi mais redondo, ele foi mais certinho. A pausa para o almoço inexistente, ela realmente ajudou ao campeonato ir mais redondinho, assim, né? Mas a gente teve algumas reclamações de ruling com relação aos rulings do Ponda Storm. ou quando o cara faz ponder, né? Mas ele realiza um brainstorm, né? Então ele casta ponder e realiza um brainstorm. É, a reclamação foi minha, foi mal. Então, essa a ruling é essa, né? A ruling é essa. Você tem que tentar. É porque o Todd Cease, né? Ele não acontece sempre. Eu tava conversando com o Breno, ele fala que muito juiz de nível 1 acaba dando Todd Cease demais no cara, né? Que é o você olhar a mão do cara e tirar uma carta para penalizar o oponente. Mas não é essa a ruling certa. Quando o cara faz o Ponder Storm, sendo constatado que foi algo, né, inocente, não foi por querer, não foi intencional, e isso é possível de saber durante o torneio, principalmente quando o cara faz mais de uma vez no torneio e se encontra um padrão de comportamento, né? É a maneira menos disruptiva de você interferir no jogo é essa. Você acabar resolvendo um brainstorm mesmo, né? Ao invés do ponder. Aí pode acontecer ao contrário, o cara fazer um brainstorm e castar um ponder, né? Por exemplo, volta as três cartas, dá shuffle e compra uma, entendeu? Castando um brainstorm. Pode acontecer ao contrário também. E a maneira menos disruptiva é essa, o cara ganha um warning, né? Se ele ter três um warning, ele vai ter um game loss, mas é bem provável que se ele fizer três dessa durante um campeonato, é porque não foi não intencional mais, né? Certamente. E aí pode rolar um DQ por cheating, etc. Mas eu não entendi, como é que era a rolinha, assim? Ele resolvia daí? Ele resolvia o brainstorm e tomava um warning. Tipo, ele castava um ponder, anunciava que era ponder, e comprava, olhava as três do topo e levava a mão. Como ele levou a mão, entende-se que é draw, aí entende-se que era um brainstorm, e ele resolve um brainstorm. Mas o oponente não pode ver as cartas que foram pro topo, ele não escolhe as cartas que foram pro topo? Não. O jogador que fez o ponder, castando o ponder e resolvendo o brainstorm, vai resolver como se fosse o brainstorm e ganha o warning. Na rodada 2 contra o Stoneblade, aconteceu isso, meu oponente fez um ponder e castou um brainstorm, eu chamei o juiz, eu vi que ele, o ato dele levar a mão dele nas cartas que ele tinha comprado para devolver duas, me fez entender que você tá fazendo brainstorm, mas você castou um ponder. Eu chamei o juiz, a ruling foi essa, igual o Thiago citou. Eu fiquei um pouco inconformado com a ruling na hora, mas depois conversei melhor com os juízes, entendi o lado e o ponto que eles deram à ruling, e concordo, completando o que o pessoal já falou, acho que a equipe de juízes foi muito profissional, foi muito boa, não tive nenhum problema com o juiz e não vi muitas pessoas tendo problema. Juízes sempre atentos, solícitos, explicando regra, sem muitos problemas, resolvendo da melhor maneira possível. Acho que o nível estava muito bom esse ano. E teve um jogador que concentrou, coitado, todos os problemas de pontuação nele, né, que foi o João Valo, mas depois eu conversei com ele no final do torneio, pedi desculpas mais de uma vez, né, e ele entendeu, né, a gente conseguiu se entender lá, e no final ele não ficou insatisfeito. Né, ele levou para casa, inclusive, um dos playmats foil, ele gostou bastante, e pelo menos o feedback que ele me deu foi de que, no final das contas, né, deu certo, né, deu certo. Então, Valo, me desculpe novamente, mas você pode ter certeza que a gente estava tentando fazer o possível para tudo correr bem. Bom, é isso. É isso, né? That's all, folks. Mais ou menos, né? Eu só queria deixar constatar que os finalistas do torneio estão aqui e o Thiago é o organizador, né? Só dizendo assim, só jogando. Eu não tô aqui, tá, gente? Eu tô de boa. Tá vendo? O Stefano faz isso escutar com as pessoas. Tô zoando, brincadeira. É uma ilustração coletiva. Não, no ano que vem ele já tá garantido no top 8, ó, só de ter participado do NLCast. Já, com certeza. Porque olha só, no NLCast a gente tem o Belu, que ganhou o Nacional, o Stefano, que ganha todos os nacionais possíveis, né? Porra, 4 torneios, 3 finais e 2 títulos, isso só prova que você é um cagão da porra, tá? Tô zoando. O NL de 2020, a gente já vai ter Stefano na final de novo, normal, né? E, além disso, o Belu era o nosso streamer, né? Junto com o Fausto, era o narrador. Então, a gente fez até uma reunião do NL Cash. Foi muito massa. Participem do NL Cash, né? Que você vai ter uma chance de top 8 no próximo nacional. Quem sabe só de ouvir, né? Já dá um... Já passa por osmose. E eu tava vendo... O Spotify dá aquelas estatísticas de final de ano, etc. Quantos minutos você ouviu. E ele deu estatística de podcast. E só no Spotify, a gente tem uma média de 60... Tem alguns que são... no último episódio, por exemplo, foram 68. O episódio mais assistido foram 91. E o episódio menos assistido, 41. É visitantes únicos, tá? Não é tipo eu que assisti 5 vezes, conto por uma só, por exemplo. Tenho ali... Então, na real, a gente tá sendo ouvido muito mais do que eu achava que a gente tava sendo. Assim, porque isso é só no Spotify. Daí tem o Deezer, tem o iTunes, tem... Sei lá, tem tudo aí. Você pode baixar, pode fazer tudo. Então, muito assim. Por exemplo, nesse de 91, ele foi tocado 246 vezes. Provavelmente... Qual que foi esse de 91? Ah, peraí. 6, 5... Foi episódio 4. Episódio 4 teve a participação do João Carvalho. Pode ser. Olha aí. Tem isso. Foi a galera muito celebridade, O João Carvalho chama a gente demais, sabe? Entendi. Foi a galera querendo montar seu deck. Ele tem uma galera que é fã dele e fã dele. Entendeu? O João tem, é fã da pessoa. Sei lá, 70 mil seguidores no Twitter, né? E o cara posta lá que tá no NL Cash, mesmo que nunca jogou Magic, vem no NL Cash pra escutar o que tá rolando. Exatamente. Mas então, cara, o evento do Nacional é muito legal pra mim, por exemplo, que teve... Eu tenho colegas do direito, por exemplo, que foram ver stream. Eles falaram que estavam entendendo 3 a cada 10 palavras, e eu aposto que essas 3 eles não entenderam muito bem, mas estavam lá torcendo. E meu pai, até meu pai depois compartilhou a notícia do site da Eternal Magic, falando assim, meu filho foi campeão, alguma coisa assim, de algo que ele nem sabe o que é. Véi, tinha uma galera amigo meu torcendo lá no chat também, velho. Cara que nem joga Magic, tava lá. Isso é muito massa, né? Acompanhando a stream, mas... com os comentários abertos, tinha uma galera lá falando, vai Robertão, e tipo, eles nem me chamam de Robertão, mas como sabia que eu sou conhecido assim no México, eles estavam torcendo assim, aí o outro falava, eu tô dividido entre Stefano e Roberto, aí ele, o outro, um amigo meu chegava e falava, não, você tem que torcer pro Roberto. Tipo assim, Robertão, como é que eles te chamam? Se tu não é Robertão pra eles, tu é o quê? Cara, eu tenho, ou eles me chamam de Roberto, entendeu? Eu tenho um apelido, o meu apelido aqui de infância é Boi. Aí eles Boi. Chamam Boi, Boizão, Boizeira. Bem, né? Adequado, inclusive, né? Adequado esse apelido. Porque só de braço, é a grossura da minha perna. Aqui. Mas não tem nada a ver, é um apelido de infância. Tipo, Você era frango aí. Ah, saca? Eu era frango. Eu tinha 4 anos de idade, eu não era nada, não. Era criança. Mas é desde moleque. Mas quatro, assim... quatro anos de idade, os caras já estão te botando apelido, pô. Velho. Prédio, né, velho? Prédio, você sabe como é que é. Eu não sei quantos anos que eu tinha, não, mas eu era criança, sabe? 7 anos, sei lá. Ô, Roberto, eu fiquei muito inspirado por ti, pelo Natan, de jogar o semanal e ficar levando marmita pra comer 35 vezes. Tu viu? Foi bom, hein? E eu até tentei fazer um frango hoje de noite, mas não sei se deu muito certo. Não queimou, mas. Eu acho que não ficou tão bom quanto o teu, eu queria que tu compartilhasse a receita do frango ideal. Nossa, se eu compartilhar minha receita aqui, você nunca mais vai querer. O frango do, o frango do Robertão não é comível, não. O meu frango é horrível. Sabe o que eu faço? Joga a creatina por cima. Não. Manda daqui tua whey. Não. É não. É o seguinte, eu pego o frango, jogo na panela de pressão e jogo água. Pronto. Só isso. Tem tempero. Tem tempero, tem nada. Aí quando acaba, fica quando cozinha, eu tiro o excesso de água, balanço na panela de pressão mesmo, aí ele desfia todo, acabou, mano. Mas fica quanto tempo cozinhando, né? Uma ou duas partidas no mol, são quantas? Depende, se for minha, umas 10 partidas, se for a sua, acho que meia. Depende. Verdade. Bom, mas isso é muito bom, antes de encerrar, como eu sou um cara, quem me viu lá no Nacional viu que eu sou todo pra frente, motiva a galera e não tem vergonha, não. Então é o seguinte, velho. Aproveitar que tá no final, se você for um cara que tem vergonha alheia, você já desliga agora o podcast, sacou? Encerra. Tá vendo, ó? É a chance, eu tô falando, encerra. Fecha o podcast. Dole um, dole duas. Ó, vou botar até três. Um, dois. Pera. Três. Beleza, você ficou aqui, então é porque você quer ouvir. Tá avisado. É o seguinte, eu fiz um rap do Nacional Legacy. É rap da União da galera dos estados. Eu joguei num grupo lá, mas a galera não ouviu. Então, como eu sou um cara muito legal, eu vou lançar ao vivo aqui pra você que tá aqui ainda e não tem vergonha alheia, beleza? Então pera aí, deixa eu só falar um negócio no final. Então fala aí. Esse Nacional foi muito massa, né? Ah, mas tá, você pode falar depois também. Não, é porque depois a gente já encerra com a música. Nossa senhora! Não, mas eu achei que você ia me zoar. Não, então desculpa. Agora eu fiquei murcho. Pode cantar. Não, mas pode falar. Eu vou me recolher em minha insignificância. Não, eu posso falar. Enquanto você fala, é um negócio que o Roberto falou e eu vi hoje a galera comentando no grupo Nacional e da Liga. Que um dos principais fatores que a galera animou aí pro Nacional foi o Roberto indo atrás das pessoas, principalmente ele. Mas a comunidade se ajudando, cobrando, falando, velho, vamos jogar Nacional, vamos jogar. Não, Roberto. Pra galera, bicho, que tá escutando. Arrebanhou a galera mesmo, trouxe a galera. Foi genial, foi absurdo. E pra galera que tá escutando, velho, tipo, eu que joguei 6 partidas no ano com um deck que não vale, tipo, R$1.000, um deck torto, peguei um 10º lugar, Fraga. Se você tá duvidando, você mesmo, filho. Ou, eu não tava acreditando que eu ia fazer resultado. O Roberto e o João me apoiaram. É mentira, Roberto? Não, é verdade. Eu não tava acreditando no resultado do meu deck. Então, eu acho que a dual que você ganhou, Mingote, compra o seu deck. Cara, tipo, velho, se eu fosse... Sem as full, compra, com certeza. Já tava com a piada pronta se eu fosse pra stream. Ué? Pois é, velho. Roberto, tá. Fala comigo. Então, solta a voz aí pra nós. Então, vamos lá. Sabe, tá ligado a música do Morro do Dendê? É naquele ritmo. A gente tem que fazer o fundo? Não, eu só vou falar. Eu vou cantar. Não, a gente pode cantar aqui. Sabe aquele... Tá isso aí. Tá isso aí. Aí, quando o cara começa a cantar, é assim, ó. NL19 tá chegando aí, sai daqui com beira, eu quero é divertir. O field do Brasil eu vou dizer como é que é, tem que ser muito bom pra ganhar com deck fé. Mas a Wizard, meu amigo, acabou de printar, o cão da massa tudo é o que vai virar. Sem contar o nível dos amigos meus, é tão alto, camarada, vai lá na stream do Matheus. Ô, Thiagão, bora jogar! Eu vou te combar, babá, babá, babá, e eu vou counterar, arararar. Respondo com o véu, papará, claque, bum. Só posso chorar, arararar. Aqui quem tá falando é o Robertão. Vou mandando um salve aqui pra todo o Brasilzão. No sul do Brasil só tem bom jogado, o Brusnik infectando e Albiero combado. E essa história não acaba aqui não, Bagual 2020 eu já vou com chimarrão. E aí CLC, vou falar com vocês, estão vindo pra BH representar mais uma vez. Morelli e Amaro, todo Delver vai flipar, e do Stefanogs o milagre vai trigar. Se liga, RJ também vem representando. Edido Artilheiro com o bonde ostentando. Galera de SP também, não posso me esquecer. Timizo e Brasil, boa sorte pra você. Brasília, capital, vou mandando meu alô. Tamo junto, Daniel, com o Fractus do Terror. Ao grande Fausto, eu só tenho a agradecer. Apoio à comunidade, com certeza é você. Caravão Nordeste. Ó, que maravilha, Alex Pato, Samuel e o Parada da Bahia. Se liga, MG, nem consigo comentar. Se é Lagoa, Ouro Preto, Pelepodo e BH. Contagem e Betim, toda a região. O Legacy tem a força é pela nossa união. Mas só para finalizar, logo de uma vez, Legacy dos Moicanos, eu amo vocês. Valeu! Que isso! Não. Olha que vergonha ali que eu passo. Que homem! Nós vamos lançar sua carreira, bicho. Esse ano que vai entrar 2020, NL Cash Produções, né? Robertão. Nosso MC Robertão. A letra ficou até legal, agora o cantor não ajuda, não. Se alguém quiser fazer uma batida, vai ficar massa. Mas ô, é Robertão, 50 segundos sem tirar a camisa, ninguém vai nem ligar para sua voz. Boa. Boa. Mas é isso aí, velho. Tamo junto. Valeu. Então vamos encerrar com a musiquinha do NL Cash. Não, peraí. Melhor musiquinha. O Thiago não ia falar alguma coisa? Não, eu esqueci o que eu ia falar. Estraguei. Foi mal o primeiro nosso aqui, não. Eu queria começar a falar, Robertão, fica quieto aí, moleque. Aí eu bicho. Ai. Eu fiquei então abalado. É isso. É isso, então. Bom demais, velho. Craig sair? Cadê? É nóis. Cadê? Eu tenho que dar o Ctrl-C e Ctrl-V aqui. É isso. Ah, é. Tamo junto. Valeu. Falou.